no meio de nós. Desce, desce no meio de nós. Estou entre esses que te adoram. Estou entre esses que te exaltam. De